Então, para que nós possamos iniciar nosso trabalho de hoje, eu pedi a você que descruzasse com os pés e os braços, elevasse nosso pensamento a Deus e agradecêssemos a Ele por mais essa grande oportunidade, por mais esse grande dia de estarmos aqui nesse momento, todos juntos, em nome de toda a espiritualidade que presente, os nossos guias, os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, os mentores desta casa e toda a espiritualidade que presente. E é sempre através da nossa vontade e do nosso desejo individual de crescer e de evoluir, que cada um busca o seu caminho, que cada um busca respostas para as suas dúvidas e que essas respostas possam vir a cada um conforme o seu merecimento, conforme a sua compreensão e o seu entendimento. E assim, agradecendo a Deus Pai por essa oportunidade, que nós vamos dar por abertos os trabalhos desta tarde. Que Deus Pai abençoe a cada um de nós e que assim seja. Hoje o tema da nossa palestra, então, hoje eu fui pego de calça curta, né? Eu tinha me preparado para uma palestra de um livro e o pessoal colocou um sistema novo na casa, eu decidi ali o quadro de palestra. Então agora a gente vai ter um quadro de palestras, né? Vai ficar ali escrito ali, marcado no seu dia, com a sua palestrinha. Então é só a gente, às vezes, tem mais interesse por uma, mais interesse por outra, então é só chegar e ler ali. Então hoje o tema é espiritismo. E como eu vim assim bem despreparadão e não sei nada de espiritismo, eu vou dizer, contar um pouco de mim. Então, assim como vocês, a gente é levado através de dúvidas, de questionamentos, de querer saber respostas sobre aquilo, né, que a gente desconhece, a procurar certas doutrinas, a gente vai em uma, a gente vai em outra, e elas não nos satisfazem, né, por inteiro, por completo, até no momento que a gente bate a porta, como eu bati no espiritismo, e comecei a encontrar muitas respostas, né? Então, o espiritismo é uma doutrina baseada em cima de filosofia, de ciência, né? Que mostra pra gente o que realmente a vida ela é e o que realmente ela tem a nos oferecer de verdadeiro, né? De grandioso. Porque a gente é um pouco teimoso, né? Então, às vezes, a gente prefere, às vezes, bater numa porta que se resolva os nossos problemas de uma forma, assim, não gratuita. Às vezes, gratuita de nossos esforços, de a gente colocar esforço naquilo que a gente quer, naquilo que a gente busca. Por outro lado, ela é um pouco mais onerosa do lado financeiro, né? Então, nem sempre aquilo que é o mais barato, por um lado, por outro lado, ele é caro. E às vezes a gente não dispõe de energia pessoal de cada um, mas às vezes a gente tem que dispor energia de uma outra forma. E o maior crescimento nosso, em todos os sentidos, não só falando da espiritualidade, é quando a gente despende energia pessoal, interior nossa. E é assim que a gente cresce e que a gente evolui. Então, como um desconhecedor, descrente do espiritismo, né, a gente sempre fica com o pé atrás, pensando em, entre aspas, respeitando isso, né? Quando a gente desconhece as coisas, quando a gente tem preconceito, quando a gente não acredita nas coisas, porque a gente não vai atrás e buscar respostas, a gente acaba vendo, por engano, o espiritismo como um terreiro de candomblé, né? E é isso que a gente põe na nossa cabeça, um terreiro de fenômenos, né? E a gente acaba vinculando, eu já fiz isso na minha vida, achava que espiritismo era isso aí, era a gente ver aqueles fenômenos também, cada um, cada sua doutrina com seus trabalhos, respeitamos também cada uma delas, mas na nossa ignorância a gente acaba vendo isso. E quando a gente, e às vezes isso afasta a gente do espiritismo, né? Infelizmente. Mas a gente também se esquece que a gente não sabe, né? A gente esquece que o ser humano ele é muito além do corpo material, ele é o corpo espiritual e carne. E como a gente às vezes também não vai atrás disso, a gente acaba colocando na nossa cabeça todos os preconceitos contra espiritismo e espiritualidade, assim por diante. Então, conhecendo a doutrina espírita, o que que traz grandioso para a gente? Ele vem falar verdadeiramente das leis de Deus, né? Como é que a vida se caminha, se procede, as leis do espiritismo, lei da reencarnação, lei do amor, né? Lei do trabalho, mais algumas outras, ação e reação. Mas a que mais, não choca a gente, mas a mais que mexe com a gente, que mexe com o nosso interior, porque a gente coloca muito preconceito em cima disso, é a lei da reencarnação, né? Essa é a lei que realmente cria uma barreira enorme, a lei da reencarnação, porque muitos de nós, assim como eu, vim, migrei, nem falo no pretinho básico, né? Migrei da Igreja Católica e vim para o Espiritismo. Então, o que acontece? Todo mundo, quando nasceu, é católico. E a gente coloca esse católico na nossa cabeça com uma bandeira, né? Na realidade, a gente é um cristão, né? É, e a gente acaba se rotulando por isso, por ser católico. Mas como a gente vem do ramo católico, normalmente, não teria outra forma de vir, né? Principalmente eu. O Espiritismo acaba fazendo na gente muitas barreiras. E só realmente quando a gente conhece o Espiritismo profundamente é que a gente vê o quanto tempo a gente perdeu, né? Ficou parado, estagnado no tempo. Então o Espiritismo vem o quê? Vem mostrar pra gente as verdadeiras leis de Deus. Vem desvendar pra gente o quê? Essas coisas que a gente não aceita de forma nenhuma. Essas indiferenças sociais. Indiferença de tudo quanto é jeito, de amor, de preconceito, de dinheiro, de tudo, de moralidade, né? Então o Espiritismo mostra isso pra gente, ele tira essas dúvidas da gente. E é por isso que a gente, ao saber disso, ao descobrir tudo isso, não importa a época, não importa o tempo, que tudo vem no seu momento certo, né? Às vezes a gente está puxando as pessoas que nos acompanham e elas não querem. Por quê? Porque elas não estão preparadas para receber tudo isso, né? Que é a terceira grande revelação. Já foi feita muitos anos atrás, que é o Espiritismo. Mas às vezes as pessoas não estão preparadas para receber isso e a gente tem que deixar que cada um alcance no seu tempo certo. Vai chegar o momento certo para cada um. E nunca é tarde para se recomeçar de novo. Então o Espiritismo é isso, ele vem mostrar toda essa filosofia, essa doutrina das leis de Deus, como é que a vida se procede, por que eu estou aqui hoje, onde é que eu vou estar amanhã. A gente começa a ter uma clareza muito grande de que o ser humano, nós, somos muito maiores do que a gente se rotula às vezes, né? Um ser que nasce uma vida, dali 60, 70 anos, morreu tudo, né? Então, hoje, se a gente pensar dessa forma, a gente pensa de uma forma muito ignorante, com pouco conhecimento. Como é que pode, então, um ser humano, que nem nós somos, né? Tão avançados, tão evoluídos, a gente pensar que a gente vive só uma mera de uma vidinha muito curta, às vezes sofrendo um monte, outro levando uma vida maravilhosamente boa, e como é que eu consigo aceitar isso daí? A gente não aceita isso de forma nenhuma. Por quê? Porque a gente não tem aonde se sustentar para ir contra isso que a gente acha, né? A gente não tem onde se agarrar. Então, se eu não tenho onde me agarrar para dizer que eu sou um infeliz, eu sou um cara que só sofro, e meu vizinho lá, ou o outro lá, está mil maravilhas na vida, Deus passa a ser injusto, ele passa a ser ingrato, ele passa a ser um monte de coisas. E daí o que acontece? A gente se revolta, a vida não vai para frente. Por quê? Porque a gente fica rodeado de pensamentos negativos, né? Então, se eu tenho um pensamento negativo em mim, eu vou ficar circulado de coisas negativas. E é isso que a gente acaba virando, às vezes, um monte de acontecimentos negativos na vida da gente, e a gente, ainda por cima, despreparado, né? Porque não vai atrás das informações. Então, o Espiritismo, ele vem mostrar pra gente tudo isso. Por que que a gente é assim? Por que que, às vezes, eu sofro, às vezes, eu não sofro? Então, a lei da reencarnação é a lei que mais cria uma barreira maior entre as pessoas. Por quê? Porque vai de encontro a outras religiões, outras doutrinas, e a gente as respeita também, que nem respeitamos o Espiritismo, mas, infelizmente, a reencarnação é um fato cada vez mais presente em nossa vida, não só pela busca do nosso conhecimento, mas pelos fatos que acontecem cada dia, cada vez mais, nosso dia a dia, exemplos, né? E a gente vai vendo isso que vai acontecendo. E são esses exemplos que a espiritualidade coloca nos nossos caminhos, na vida de nós, é que mexem com a gente para a gente ir atrás, cria, vamos dizer assim, ela mexe com a gente. Então todos esses acontecimentos espíritas que acontecem, esses exemplos, fazem com que a gente vá pesquisar, vá atrás, será que isso é verdadeiro, será que isso é mentira? E é isso que mexe a gente, faz a gente ir buscar respostas. Então o que acontece? O ser humano, ele é um ser que ele nunca está satisfeito com nada, ele nunca está contente com nada. Inclusive, hoje no programa da rádio até falou muito sobre isso, sobre a parte do trabalho também, né? Só que vejam bem, o ser humano, ele nunca tá contente com nada, só quando a gente fala da parte material. E o espiritual dele, como é que fica? Então, o ser humano, às vezes, ele peca, né? Na falta da busca da sua espiritualidade, saber quem ele é, que ser que sou eu que estou aqui, se eu vou viver 70 anos, vou viver uma eternidade. Por quê? Porque quando a gente conhece a lei da reencarnação, a gente fica sabendo que tudo que a gente está colhendo hoje aqui, seja lá de bom ou de ruim aos nossos olhos, foi aquilo que a gente plantou, tudo o nosso nossos passados antigos. Pode ser até recente, quem sabe até que não foi nesse, ou podem ter sido em muitas outras reencarnações passadas. Então o que acontece? A lei da reencarnação mostra e prova para a gente todas essas indiferenças que acontecem no nosso dia a dia, tanto social como qualquer outro motivo. Então, são essas leis, a lei da reencarnação, né, que mostra que a gente é um ser imortal, e é muito fácil de... A gente estuda tantas vezes na escola e uma leizinha tão básica, tão simples, que a gente aprendeu já, a gente se esquece que é a natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Né? A lei de Lavoisier. A gente na escola é jovem, a gente não entende muita coisa. Então quando a gente vai ficando com uma certa idade, parece que as fichas vão começando a cair, e as coisas vão se juntando, né? A natureza nada se perde, tudo se transforma, uma energia vai virando outra. E o ser humano, o que resta dele? O que move nós aqui não é esse monte de osso e carne que nós temos, é a energia individual de cada um. É a energia que move qualquer coisa. É a energia que move um automóvel, é a energia que faz essa luz acender, né? E a energia que mexe o ser humano. E a energia, ela não se perde, ela vai continuar, ela se perpetua, né? Então é fácil a gente ligando as coisas, desde que a gente vai buscar conhecimento, vai buscar respostas, né? E o Espiritismo, graças a Deus, mostrou tudo isso. Então a gente conhecendo as leis do Espiritismo, principalmente a lei da reencarnação, a gente vai acreditando mais nas coisas, a gente vai ficando mais calmo, a gente vai aceitando melhor as coisas que Deus vai nos colocando, mesmo as dificuldades, por quê? Porque você não tem essa consciência clara aqui na minha cabeça, como que é a lei da vida, como é que eu aceito todos os problemas, todas as coisas que Deus coloca no meu caminho? Eu não aceito de jeito nenhum. Por quê? Porque o ser humano vai querer levar sempre uma vida ótima. Ele se acha sempre o melhor, ele vai querer sempre o melhor para ele. Então ele não aceita tudo isso que Deus coloca no nosso caminho. E a gente não aceitando, a gente se revolta. E a revolta traz outros males, ira, vingança, vai juntando tudo, vira uma bola de negatividade dentro da gente. E a negatividade atrai o quê? Mais negatividade. Então parece que quando eu estou levando uma situação ruim, se eu entro nesse embalo, vai vir mais coisa ruim ainda. Então, se eu estou atravessando uma dificuldade, eu tenho que me cercar de pensamentos bons e coisas boas. E pensar assim, poxa, se eu estou atravessando uma dificuldade hoje, é por quê? Porque eu fiz algo, né? Talvez não tão ruim, não tão bom quanto eu posso imaginar. Eu fiz algo, alguma coisa para alguém, e eu estou pagando isso aqui hoje. É isso que acontece com cada um de nós. E a gente está aí para crescer e aprender e evoluir. Então, é só a gente buscar respostas, livros. Por isso que a gente sempre fala aqui no início da nossa palestra, nossa biblioteca é um mar de conhecimentos. A internet hoje é um mar de conhecimentos. É só a gente entrar lá, digitar o nome na internet, procura e acha o que quiser. É só a gente ter vontade e não ficar nesse negativismo de ficar só se queixando da vida, né? A transformação começa em cada um de nós. É eu que vou me transformar. Ninguém vai vir em você, vai te dar um chacoalhão, vai se transformar e você, do dia para a noite, você se transforma, né? Você vai despender energia, você vai despender tempo, né? Vai despender sua vontade, seu desejo de se transformar e de crescer. Se não, a coisa não vai. E também uma outra lei, do Espiritismo é a lei da ação e reação. Essa lei também, junto com a lei da reencarnação, essa lei ela vem mostrar para a gente todas essas coisas, por que nos acontecem, por que a gente está pagando hoje alguma situação que a gente está passando, dificuldades e assim por diante. Então, como eu fui pego de calça curta hoje, é uma brincadeira, né? Mas eu não estava sabendo que aparece essa hoje, mas falar de Espiritismo é algo fácil, depois que a gente conhece o Espiritismo, conhece as leis do Espiritismo, depois que a gente vê o que a gente passou lá atrás, né? Ver como está a nossa vida hoje, porque o Espiritismo é a transformação, não só do meu interior, mas da vida da gente. Então, quando a gente começa a tomar contato, a conhecer, a saber das leis, por que funciona assim, por que funciona assado, a gente fica mais calmo, mais tranquilo. Por quê? Porque sabe que o que a gente vai estar fazendo de bom e de melhor hoje, a gente vai colher lá na frente. E o que a gente está vivendo hoje, por acaso, se é algo que a gente não concorda, não esteja satisfeito, a gente vai trabalhar e lutar para mudar e ficar melhor. Não tem outra maneira. E é a gente que tem que tomar a direção do nosso rumo, da nossa vida, se transformar e se mudar. Para falar um pouquinho mais do assunto, então, eu vou chamar o amigo Ivo.